Aí, DJ Ellison, solta som! E olha o batidão! Vai abrindo duas asas, meu águia, pra tua família e dando bicada violenta também! Dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada! Sobe jamaicano, bora na pressão, papai! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. 5, 4, 3, 2, 1, agora, maninho! E o bagulho vai doidar! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Hoje eu tô de rock, e aí, tá gostando, né? Então rebola pro papai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, bola, bola. Ellison e um tremendo vacilão. DJ Ellison nunca está presente quando eu te preciso. Pode crer. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. E tu pensas que me fez irmão. E o relacionamento quando não tá bom, meu irmão. Não, que quer ser padre, sim. Olha aí. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. Tira o pé dessa relação. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar. Tira, tira, tira, tira e joga o bracinho pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Quem é do Paysandu já tá na final, só esperando. Bate na palminha e joga o símbolo do Paysandu nos telões, aí, por favor, produção. Do Papão da Curuzu. Quem é do Paysandu? Eu quero em todos aqui, em todos. Tá pra botar ali também? Do Paysandu. Isso, meu irmão, tem que botar em todos os quatro cantos. Quem é do Paysandu, bate na palminha. Bate na palminha, torcida do Papão. Torcida do Papão, bate na palma da mão. E vai cantar assim, ó. Vamos pra cima, Papão. Quero gritar campeão. Vamos! Vamos pra cima, Papão. Quero gritar campeão. E hoje foi a vez da galera do Clube do Remo. Quem é do Leão, joga o bracinho em cima e bota nos telões aí. O símbolo do Leão. Joga, joga, joga, joga. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. De novo, de novo. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Bora, DJ! DJ! DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Passa mal. Passa mal. contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar. Vai, sentar, sentar, sentar. Pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra quem é a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô? Ele deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Ele deu uma vontade de comer a xereca dela. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra tentar no grau. Vinha aqui na favela. Isso é uma figura, meu irmão. Milhão! Tá aí com a gente, que abraço! Ó! Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. E todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. E o quê? Você deu uma foda sensacional. Hoje é aniversário também do meu parceiro Carequinha Showman. Tá aqui com a gente, amor Carequinha. Tamo junto, parceiro. Sempre, garoto. Hoje também não posso esquecer do meu parceiro Mamão. Tá no berço hoje. E não poderia comemorar em outro lugar, não sendo pop. Alô, Mamão! E tá toda a galera aí com a gente, pode crer, maninho. Tamo junto. Filipinho do Leirão, o Naldo, o Breno. Fala, Breno. O empresário Guilherme, do Boteco da Praça também. Tá com a gente. De Tecnobank, não parar. Depois que eu conheci uma dela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Depois que eu vi como... Fala, milhão. Qual é a tua, meu irmão? É um milhão, né? Daquela gente, Ellison. É o quê? Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mirizinho, aqui com a gente o Anderson e também a nossa grande amiga Duda Eduarda Bonanza, da Bela Modas. Grande abraço pra vocês aí, obrigado pela vinda hoje. Valeu, Romero, o Rodrigo e a Roberta aí com a gente. RR, equipe chama! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente. Que amor? Produções. Fala, meu parceiro Banana! Daniel Almeida também tá aí! E haja love! Jean Lopes também tá com a gente! E toda a equipe Furacão ali no circuito, meu irmão! Boca de peixe, o mestre Bocão também tá aí com a gente. Aniversário do filho dele hoje. A farra tá bonita, né, Gil? farra foi a fronteira de ontem. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Na batida, vai! Casal também é 100% do pop. Valeu, Pezão. Valeu, Débora. Valeu, Lucas Louco também tá aí com a gente. Muralha também. Aquele abraço do Alisson. Olha o que ela faz num baile funk. E o que é? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha lá, olha lá. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É, né? É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão. Meu parceiro Elias Maluco! Quando ela bate com a bunda no chão, tá aí com a gente! Tem a marca do pop no seu gol! Chão, chão, chão. Pode crer, Elias Maluco, sempre, maninho! Cadê ele? E aí, meu parceiro Red, ele é malucão? Só começando a noite, né, maninho? Essa novinha é terrorista, é especialista. Ao lado do seu grande amor, grande abraço pra você, Red, ele é malucão. Sempre que pode, tá dando apoio aqui pra gente também. Baladinha, meu irmão. Hoje a Mabel não vem, não? Tá bom. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda. Tem gola pop, Paulinho, o maluquinho da família Tapanã e o japa dos moleques da TF, Daniel Silva. E o Papêncio! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onde é o... Bora, formiguinha! Partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Formiguinha PDB! Partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Partiu a onde é o Mandela. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Deu onda! Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto. E o nosso amigão Júnior, do casal feliz, também tá aqui presente com a gente. Velha guarda, mestre Mucura. Eu gosto de você. Alá, Mucurão do pop. O pai te ama. Ninguém derruba o homem. O pai te ama. O pai te ama. É, o pai. te amo. Is your flow out of bread? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Meu parceiro Neto da equipe Cachaça, tá aí com a gente, alô Neto. Aquele abraço, maninho. Olha o funk. Obrigado, meu parceiro Júnior do Casal Feliz, sempre com a gente. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se pá, ela fala, se toca. E os nossos metralhas do Guamá também estão no circuito. Alô, Rodrigo do Sindicato dos Cachorros. Joga ele pro ar. Bum bum, faz tumba, esse bum bum, faz tumba, tá. Esse bum bum, faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar. Miranda, Renan Miranda também com a gente. Galera da Toca do Leão. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Cada vez quando o DJ toca, ela vai e vai devagar. Esquenta tudo! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida. DJ Pica-Pau, a meia tá aqui presente com a gente. Darkzinho, Felipinho do Despintado também, tá todo mundo aqui no Rio. Nossa Senhora! Dupla sertaneja! DJ Jameson Lobo tá aqui com a gente, Alisson! Andy, produtor musical, um abraço a você, maninho! Cláudio da Tech Play! The volume kicking the rhyme, let's listen to this one now. Here we go. People in the house, are you ready for show? So quick, dance faster and faster. I want to be right here with the master. Always the mais o manga larga tá aí na retaguarda, Ellison. Ele é madrinha França. Everybody in the club, get up and get down. Raise your hands up in the air. People on the floor sing, oh yeah. The feeling is up all through the night. The body going and do it right. The humping and venha, manga, venha, madrinha. Venha que o sonho de você. Live. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como viajando. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sem chamar gritinho, meu jogo de sedução é um perigo, nada é proibido, mas não aviso. nasce quando é aqui, né, meu irmão? Fala pro Gil! Conhece o Didi aí? Aparecer, aparece. É que bichada que o Augustinho Louro, Júnior da Sabor da Fruta, Grande Júnior. Um abraço também ao Chico, da galera de Garapé Meri. E o Júnior da Limada. Vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Meu parceiro Bola tá aí com a gente. Ele é Carrinha, Marcelo, Pompô, Roberto e Rodrigo. Eita, meu irmão, Roberto, alô, Rodrigo. Equipe Xana também tá com a gente. Bora, DJ Ellison, machuca. Vai, vai, chama a Anitta. Chama a Anitta, chama, chama, chama, chama, sim, sim. Márcio de Marituba, agora, alô Marcinho! E o Arthur Melles, divulgando tudo! E tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave. E aí, meu compadre Shake! Já tá aqui presente, Shake da família Harry Shake! Ele aqui, a menina também presente! Shake, shake, shake, shake! Alô, Thaís! Alô, Farinha! Aquele grito, Farinha! Pode crer! Não encosta, não me beija, só me... Bora, Mil! Super VIP! Aurinha das Coelhetes também presente com a gente! Alô, Fábio, que se passa? Tô na mente! Pode calmar, eu mereço. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me contar. Tudo pode acontecer. Lucas Oliveira tá com a gente, Tom. Foca, Mixer. Só pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. E daqui a pouquinho a gente invade o Porto São José. O Águia da Amazônia tá por lá! Vamos até coar! Te quero tocar, e aqui mesmo dar, hello, tô ligado. Rapaz, o Papito e a Estrelinha! Esse casal tem que tirar o chapéu! Aí, DJ Ellison. Oi! Solta som! Bora pro nosso batidão! Bora, batidão! Bora no batidão! Dale, maninho! Banda Blast! Banda Blast! Envolvendo... E agora? Sarari, sarirão, sarari, sarirão, sarari, sarirão, sarari, sarari. E aí, motobrão? Assim você soubesse o tanto que te amei, teria dado meu valor. É assim, bola, que eu gosto de ver, curtindo de bom! Olha o Jabuti na retaguarda, meu irmão. E a galera do Explosão! E aí, Celinho? Xeriquear, meu irmão! Leonardo, filho do rei da hora! Piranha do Bacinho. E o Mecumba Pariquis. Só só na manha do aranha, né, negão? A R15. Redley, cadê o carequinha, Redley? Entrou! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem morte. É verdade, é verdade. Tem emprego. Ronaldina Pedro Miranda, o Rodrigo do Esquenta, Marcela Lobato, nossa top aí, ó. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Bora, Zeca, cadê? Manda o teu peixe daí. Comendo na panelinha, olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Égua, é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. Super Cosmo da Guimarães, já Lanzinho também. No passinho, bora, Lanzinho. Vanessa da HB20. Me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tem que escolher? Tá tão difícil esconder a nada. A gente direto do sal, meu irmão. Tá bronzeado o homem, olha. Ele, o Pezão, a Débora. Todo mundo presente com a gente. Bora nas fronteiras. Angélica Pop e o Nego Show também. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Eu vi seu pega. Bora, Júlio Castro! Pega pra mim também. Eu te largo. E a galera da juventude, hein, Júlio? Tá doido, eu vou pra lua até onde três. Maluca! Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Sendo batata lá do Crocodilo. Tá aqui o Algente, um abraço pra você, Batadinha. Bora sim, meu irmão. Alisson Sacode! E o nosso amiguinho Mocotó chegando na área! E a Salona Gol de Giro! Eita, Mocotó danado, meu irmão! E no Juruna é só tabela moda! E todo o estado do Pará, na verdade, né, meu irmão? E o grande amigo Puff aqui, Breno. Tá mandando um abraço pra você, viu, Breno? Alô, Bambão! Manda uma daí, papai, manda pra cima! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E o nosso amigo Buna, lá do Guamá, tá aqui presente, esse é muito gente Eu sou mal, o meu parceiro TFG da galera do coqueiro também tá aí com a gente. Tô passando mal. Bora, TFG. Bobinho, o Mateuzinho também tá na área, tá no rock. Tô passando mal. Um abraço, Caio Ribeiro e o Júlio Soares. Aqui presente com a gente, grande abraço com carinho. Luciano Flores também tá no segundo. Bora, Flores! Amiga e foi lá pra casa. E a geladeira pega catuaba. Depois o Scott ela ficou animada. Esse aqui destravou. Elias Belo, Tigona, o gordo da tartaruga. E o empresário Pablo. Alô, gordo. Senti falta de você ontem, bro. Tava toda a galera lá. Afonso da Segura tá aqui com a gente, Alisson. Ele e o Renan. Fala, meu parceiro Renan. Renan Nogueira, Jefferson Dias. Obrigado, maninho. Também, claro, meu parceiro Felipe no Amazuca. Dali, Alisson. Um, dois, três. Detona, Xumi, agora. Todo mundo louco, louco, louco. Louco, nosso lado esquerdo ali, o meu parceiro Cauê, K9, William Barbosa, Janaína Brito, Léo Brasília, também tá com o LG, bora LG, já calma LG, é a mídia da internet, tá aí Alisson, agora maninho! Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Um abraço, o Iago Machado, de volta aqui com a gente, para igreja, Iago. Bora, bora, bora, que o bagulho tá muito, muito doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. E quem também tá ali com a gente, meu parceiro Rodrigo, sindicato Aline Martins, a sua esposa, obrigado Rodrigo. Chumbi da Sacramento tá ali com a gente, o Alassi da TS, Igor também, e a nossa equipe TS tá aí com a gente, DJ Alisson. O meu parceiro Lucas Oliveira, Foca Mix, já já na piscina. Partiu! DJ Garra Minha, tá aí presente com a gente lá do Ouro Negro. Aquele abraço com carinho, viu, Garra? Seu parceiro DJ Ellison Mani. Ellison. Daniel Tenório, Bruno e Trio. Aquele abraço, meu brother. E você, irmãozinho? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, 28 do tá lá, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Super pop é só pra... Segura na pressão. A novinha vai curtir. Vai, vai, vai, vai! Super pop é pressão. Vem aqui, família! E os metralhas ali na frente, eles só. Oh. Dá licença, você. Metralha, metralha, metralha, metralha! Já vai te sobrevoar. E no comando tem Hélice, Juninho, é o Mala, é? E é o quarteto que bota pra... Não creio. Mas amiga, fica louca, esperando a hora de tomar picada. Tamo de volta, hein, Mala? E ela já curva agora. Uma picada, só uma picada. Tamo junto, parceiro. Quero uma picada. Adriana Mix, Marcelo e Pompom. Esses dois têm história em aparelhagem. Picada, picada, é verdade. Picada, picada, picada. Picada, picada. E a nossa amiguinha Vanessa Virgulino tá ali com a gente. DJ Thiago lá do Pitbull. Fala, Thiago. Olha por o seu ladinho aí, ó. Ronaldinho da Pedro Miranda, ele mesmo. Bora, Ronaldinho. Vai, Alisson. Vai, toma. Vai, toma, sabe. Vai, toma. Vai, toma, sabe. Vai, toma. Vai, toma, sabe. Bora, Queixinho! Bora, Jaque! Bora, Federal! Federal tava sombrando! Vem com o amigo Fabrício, o depósito Aguiar, lá de Manituba, na companhia do Alex da Segunda, tá ali do ladinho bacana, meu irmão! Pessão, Débora! Meu bem tá ali com a gente, Alisson! Aí, Jaque! Toma em caça, vem me botada da botada em caça, vem me botada da botada em caça, muito grave, vem me botada da botada, fica aí no peixe, vem me botada da botada, bora, Rodrigo, na maneira, Roberta, administrando tudo aí, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota, bota, bota, bota pra cima. O águia voou, deixa voar, deixa voar. Cadê o mortadelo? Deixa voar. Deixa voar. DJ Ellis. DJ Ellis. Fala aí, Alisson, o Jacaré, o Marlon Silva também tá ali com a gente, valeu, Marlon. Tamo junto, meu irmão. Mas depois pega a linha, tem o DJ Nandinho que tá tocando novinha. Escuta uma o nosso parceirão Leandro Rodrigues. Carequinha, ele faz parte desse triângulo amoroso. Olha, o banana como me olha. Fala, Jameson Lobo, aquele abraço, garoto! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e as novinhas passam mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E por ali com a gente, meu parceiro Neto Miranda. E o Renan Miranda, lá da Tóquia do Leão. Obrigado, maninhos. Olha o gordo, tinha pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Bora, Charminho, dupla dentro do celular. O Dedê da equipe das minhas, o Júnior da Sabor da Fruta. E a galera que tá de aniversário hoje, viu, carequinha? Tá no berço hoje. Ele, meu parceiro Mamão, tá rolando a ponta aqui. Já senti. Parabéns pra você! Bora, bora, bora, bora! Aqui no pop não passa despercebido de jeito nenhum. Vamos lá, família! O Cláudio da Netflix tá aqui com a gente. Aquele abraço pra você, maninho. Meu parceiro Maruíto, Anderson Baragovinas também tá aí com a gente. Tá todo mundo reunido aqui no Pop. DJ Alisson. A minha grande amiga Eduarda Bonanza. Alô, Duda! Você é o Mirizinho! Obrigado também, cadê o LG, hein? Pra gente tomar uma! Hedley, malucão! Tá do teu ladinho fora, Hedley! Aqui. E a nossa TS? Sempre com a gente! Mega TS! Só uma retaguarda! Aquele abraço ao Anderson Araújo também, tá no circuito, tá no pop! Não tem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Gil, daqui a pouquinho a gente vai curtir o Águia da Amazônia, viu? Lá no Porto São José. Só dessas. Os meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Uhul! Eu já fiz de tudo, mas você não... Replay Taxista! O Replay 2, o Jairo Ivone, Rayane, o Replay, olha só pra amanhã, hein? Pra valer, você não entende, que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Você não entende, que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Fim de semana! Fim de semana, a farra vai começar. Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você... Júnior da Linave, também já tá aí com a gente, Alisson. Bora, Júnior! Bora beber, bora, vamos tomar todas, maninho. E o Alisson detonando só as machucantes. Andel, Andel. Matheus Mota, parabéns do seu primo Boca. Boca de pés, filho do mestre Bocão. Eu, moleque, dá uma farra ali, viu? Andel. Alô, Gil? Andel. Totalmente. Totalmente. Bora, DJ Alisson! De longe. E também o Paiaco tá fazendo aniversário hoje, Alisson. E ele tá comemorando aqui com a gente 33 anos de muito pop. Vamos, Paiaco! Parabéns pra você também, garoto! Meu parceiro Vika! Velha guarda, Vika! Aquele abraço pra você, Marinho! DJ Toninho é união, que fazem a força pra vencer. Pilambá. O nosso grande amigo Filipinho, o backzinho também dos despitados da pedreira. Abraço pra vocês, maninhos, valeu, hein? Escute o som do trem terra acima. Daniel Almeida e o Banana. É muito amor, meu irmão. Agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente. É o Viga e a sua filhona Tarso da Unimed, tá aqui com a gente. Aquele abraço. De longe, Atila Promoter, velha guarda, também tá com a gente. De longe. Grita. Oh! Da cegonha, que perigo, hein? O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora DJ Alisson, bora mexendo, maninho, assim, no 1, no 2, no 3, manda agora! As minas pira quando os manos bota, tira, bota. O águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar. Gilson Rex, também tá aí com a gente. Ruge, papai! O Renan Miranda também. Rodrigo e Roberta, o nosso casal Xana. Faz o X aí, Roberta, faz! Olha, Leonardo, vamos já aqui! Bora pra cima agora, vamos pra cima, vamos pra cima! Um, dois, três, agora, Alisson! Dali, Gabi! Bora, furacão! papito. E aí, estrelinha, olha o papito. Vamos, papito, vamos, estrela. Deixa que o Elisson manda aqui. Olha o papito, não vai não. Olha o papito, não vai não. Você, não, você. Ah, é? Olha que esse papo de querer me segurar. Vai entrando cedo pra manhã do trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra nenê poder. E o dinheiro? Você me tem desculpa pra me dar. Nenê. Essa mulher chata, não aguento mais. Reica aí, que é ele mesmo, viu? E sábado tamo junto nesse Paraclube, viu, rei? Oi, Naila. Sim. Como é que tá, Naila? Não. Sim. Sim ou não? Não. Sim, não, sim, não, sim. Bora, Neto Neguinho, de cachaça, manda daí, papá. E doida, e doida, e doida. GDK, bora, Celinho. Vamos, bora. Bora, Jabuti da explosão. Cobra da Dada, a marca oficial da família Pop.